Onde está o inimigo? Lemos dia desses interessante artigo de um antropólogo. Intitulava-se O Inimigo Está Lá Fora. A abordagem girava em torno da competitividade nas empresas e alertava a respeito da inexistência da união entre os funcionários. Em vez de se unirem a fim de planejarem estratégias de mercado, conquista de novos segmentos, crescimento conjunto, um departamento envidava esforços para mostrar as falhas do outro setor. Em vez de estarem a planejar estratégias para melhorar a performance da empresa, os funcionários concentravam toda a sua energia em coletar dados, elaborar planilhas, gráficos e estatísticas para derrotar o colega de trabalho. Ninguém estava se preocupando, senão consigo próprio, em aparecer, em mostrar a sua eficiência e as falhas alheias. O tempo que deveria ser empregado para o melhor atendimento ao cliente, a melhoria da qualidade, era desperdiçado com a fofoca, preparar armadilhas e dificultar o trabalho do colega. Em vez da preocupação em criar um ambiente sadio e produtivo, uma convivência amistosa, existia o preparo de planos para destruir o companheiro. Naturalmente, uma empresa com tais funcionários vai mal. Tem problemas sérios em relação a seus clientes, a qualidade, a logística, a distribuição em todas as áreas. Enquanto a empresa vai apresentando desempenho negativo, comprometendo empregos, cargos, funções, salários, os colaboradores se ocupam em combater seus pares. Procuram erros nos outros em vez de corrigir os próprios equívocos. O artigo finalizava, aconselhando ser imprescindível acabar com as brigas internas, pois elas são contagiosas e atingem a todos. Lembrava, por fim, que o pretenso inimigo não está dentro da empresa. O adversário é o concorrente. E há que se ter união para vencer em qualidade e crescer. Embora a temática objetive o lucro, o crescimento material, no caso em tela, de imediato nos recordamos das palavras do celeste amigo. A casa dividida não subsistirá. Jesus, o mestre dos mestres, estabeleceu linhas de ação para a felicidade do ser humano. Elas são válidas para a vida em todas as suas nuances. Também para as questões do progresso e bem-estar do indivíduo e da coletividade. Excelentes em todos os tempos, quem siga as regras do Nazareno alcançará paz íntima, serenidade nas dificuldades e felicidade. Será um promotor da tranquilidade onde se encontre. Como profissional, um colaborador eficiente, com preocupação em realizar o melhor sempre. Aquele que prioriza o bom atendimento, a gentileza, o coleguismo. Pronto a auxiliar a chefia, subalternos ou iguais, sem preocupação em sobrepujar a ninguém. No lar é o que serve, se preocupa com o outro, na tentativa ideal do exercício do amor ágape. Na sociedade, é o que age a bem de todos, consciente de que ninguém pode viver sozinho. E que todos compomos neste lar chamado Terra, uma única família que deve se unir sob os laços do amor. Alegre ilumina tudo, faz viver, conforta e acalma o coração. É saber que alguém nos carrega pela mão, é ter dentro de nós uma certeza. De tudo aquilo que não podemos ver.